Autorizado Salvador para Aracaju, 1 mil pés de altitude, decola da pista 197, curva à esquerda após a decolagem, após a curva corredor forte, e controle em 120.8, torre 118.95, aciona 0263 no transponder. Mike é Cosca, correto. No passo 4 já possui o POB? Gente, copiado. Para acionamento, táxi, torre, transfere. O ajuste no 0 e no 5. Um bom voo. Passarelo 2230 na remota 12. Está autorizado o reporta táxi. Apenas confirmando, após a decolagem da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, após prossegue no perfil da saída da LFA 1. Sim, até 2.500, Salvador, boa tarde, outra 9393, informação Quebec para autorização. Tá 9393, número 2 para a cópia, prepara a saída da Eule da Motte, vai guardando. Guarda a nossa escuta. Tão 3805, copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 3, 4 e 0. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés, após curva esquerda, no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta o peso 1.0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5550 no transponder. Autorizou São Paulo, Guarulhos, 340. Pista 28, mantenha a torre de decolagem de 7.500 após curva esquerda. Na sequência da El, Leda e Mótima, tanto voo 1.0. Transponde assim, 5.0, saída 208, TAM 3805. TAM 3805, correto, portão 7, chama pronto, espere que funcionamento. Guará 03, decolada ao 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voa. Passarelo 2230, próximo táxi, 59 é bom. 4 horas e 40 da economia, alternando o Salvador. Passarelo 2230, táxi via... Bate 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista 28. Quando lá, torre 118, decimal 95. Ajuste no 0 no 5, um bom voo. Utilizado o táxi e reportará no 295, um ponto de espera da 28, Juliette Alfa. Tá 9393, copia? 06. 2006, repartinal de 5 milhas. Pode lá. 9393, pronto, corte. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés, após curva esquerda no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta Upper do Lula 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5555 no transponto. Autorizado 340, Guarulhos, conforme rota do plano. Inicialmente, Upper Zulu 190, decolada 28, mantendo a prova até 2.500 após curva esquerda, que sai no perfil da El Meda Motiva. Transponder 5555, controle 120, decimal 8. Então, 9393. Então, 9393, correto, remota 14 e chama pronto, feedback, fundamento. Chama na zona pronto. 0 no 5. Entre no pouso, boa noite. Altímetro no 0 no 5, IP taxa para ingresso. Aqui é a porta. Ali não tem manca clássica. Que é boa, tá? Pronto. A gente mantém a posição alinhada no 7, manca clássica. Clássica, livre decolagem da 1-7, vento 210 graus, como 4 nós. No 2-0-6, solo 5-7, livre à esquerda, solo 1-2-1 no decimal 1. Confirma para o gol 2-0-6. Livre à esquerda, solo 1-2-1 no decimal 1. 1-2-1-1. Gol 2006, que propita, pode ir só. O 2006, ataque de Alfa Juliette, portão 1-1. Pro 11, Alfa Juliette. Clássica, decolador 58, curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reporte livrando. Mike, clássica, decolado em curva esquerda, informará livrando. Salvador, boa tarde novamente, 2230, próximo ponto espera, pronto para decolagem. Lima, 2230. Afirmativo, ponto 0, pronto. A Lima tem 2230. A Lima tem. O Mike Ecoasca cruzando o cabeceiro. Gente, o Mike Ecoasca, siga a via litoral, chame controle 120, decima 8, bom voo. Grato, Mike Ecoasca. Paulo, já passou a autorização do Gol 1256? Paulo, já passou a autorização do Gol 1256? Afirmo, só um instante, Gol 1256. Ok. Alto como 7 lá. Livre decolagem, 2230, 2500 em frente. Motorista. Copia? Prossiga. Autorizado para Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, após curva à direita no perfil da saída Aron, transição Zipar. Controle em 120, decimal 8, aciona 5563 no transponto. Quero decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, bom trabalho. É 2.500 após curva direita, saída Aron, transição de par. O trânsito está indo em 120.8 e o transponder é 5563. O Gol 1256. Gol 1256, apenas confirmando a aerovia Pêndulo 10, portão 02, chama pronto para o estacionamento. CF, chamaremos pronto para o estacionamento. Aerovia Uniforme Pêndulo 10. São 3805, autorizado, repassa ataque. Ele curte o caminho do São 3805. Sinal de 5 milhas, trem checado, avistando o Gol 964. Gol 964, livre pouso na 28, vento 220 graus com 1 no meio do vídeo de nós. Altímetro no 0 no 5. 0 no 5, livre pouso, pista 28, Gol 964. 9, prossiga. Oscar-Scope, 1109. Militar aguardando cópia, o 1109. Solo Salvador, Chanel 63, para Guarulhos, 360, tá bom mesmo? No 5, número 2 para a Copa, na minha escuta, aguardando, por gentileza. Número 2, só para você na pergunta para a Guarulhos? Da Elle da Motiva. Da Elle da Motiva, eu falando da Vendê, viu? Afirmo. Dólar OTAN 3805. Esquerda 219, dólar 964. 3805, ainda não iniciamos o pushback aqui pela ausência do funcionário aqui do. Para retirada do Pinga, mas ele acabou de chegar aqui. Gente, reporta quando o do táxi, são 3805. Mas... tá bom, mas 30 segundos, tá fazendo pushback e reportará o táxi. São 3805, tem condições então de aguardar apenas a passagem da aeronave da Gol, retaguarda e após prosseguir, a mesma vai parquear para o 10. Sem problema nenhum, aguarda. Sim, grato. Estamos 9 minutos aqui aguardando aqui o operador do Pinga. Solo, boa tarde, com 964, livrou na sua escuta. Solo 964, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, posição 10, bom 964. De Salvador, muito boa tarde. É o 1164 da Gol que passa o Serra Vitor, 364, baixada e travada. O 1164, livre pouso na 28, vento 220 graus com no 5 nas, altímetro no 0 no 5. Pouso autorizado na 28, no Gol 1164. Nove 393, é o número 2 do setor, na minha escuta, aguardando, por gentileza. Aguardando, senhor. Fala o gol 95B para o pushback acionamento, portão 2. Portão 256, no portão 02, autorizado, reporta táxi. Gente, reportei para o táxi. Uno 64, solo 10, livre à esquerda, solo 121, décima 1. Esquerda 211, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, é o 1164 da Gol, livrou na Delta, se escuta. 1164, boa tarde, prossegue o táxi em frente, ingressa no pátio 3 e aguarda para ingresso no pátio principal. Ok, pátio 3, aguarda pátio principal. O Gol, 1164. Nosso 3-9-3, não escuta? Para da companhia finalizando o push no portão 07, coordene com a equipe de solo caso tenha a possibilidade de já iniciando o push atentando a aeronave. Está livre iniciar na remota 1-4, reporta táxi. Livre, push, da moto 1-4, da coordenada para a aeronave, push, da 9-3-9-3. 3-8-0, se for o táxi, eu vejo, 7-6, porta 8, até na galinha. Então 3805, inicialmente está aqui até através do portão 05, aguardando para prosseguir. Solo no 1256 para o táxi, 2 horas e 2 de autonomia com 118 a bordo. Solo 256, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 1188.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. 7 Juliette Alfa, até o ponto de espera para uma torre 518 da Sono. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Sim. 2805, segue a aeronave da Gol Pintura Varig via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Segue Pintura Varig, Juliette Alfa, por 8-8-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- 164, após passar a aeronave da TAM, ingressa a parte principal, portão 07. Ok, principal 07 após a passagem do TAM. Então, boa tarde. Onça 09, copia. Autorizado para Ilhéus, nível 160. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés, após curva esquerda no perfil da saída Coral 1, após conforme rota do plano de voo. Controle 120.8, torre 118.95, aciona 0260 nos respondos. Onça 09, correto, no pátio militar, reporta para o pronto para o SEX. Tem a reporte final de 5 milhas. Reportar. No 85, solo 14, livre à esquerda, solo 121 decimal 1. 21 decimal 1, agora vai lançar, é bom. 1885. Tente. Prontax, Santana 9393, tem 4-1 a bordo, está no meio de 4 horas e 10, alternando o galhão. Santana 9393, táxi via Pátio 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 1 ou 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Autorizado o táxi a Pátio 1, Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, quando pronto, 1895, ajustado 1015, Santana 9393. Solo com 885, levou na chave. Bom, no 885, ingressa Juliette, portão 02. Juliette 02, bom, 885. Altímetro no 0, no 5. Autorizado pouso 4 no 10. Na 6395, copia? Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2500 pés, após curva à esquerda no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5573 no 3 pontos. Autorizado nível 360. Guarulhos, pista 28, em frente, 2500 pés, esquerda. Dael, Leda, Motiva, Amperzulu, 1-0. Controle 208, transponde 5573 ou Chané 6315. Chané 6315, correto. Portão 4, chama pronto, estiver em funcionamento. Maravilha. Pegou o ONU 256, tá no ponto de espera, pronto, visual com a aeronave da Azul. Ali, mantém. Alô, 4-1 no meia, solo 1-8, livre à esquerda, solo 1-2-1, decima 1. Chama solo 219-34-19. Repartindo de 5 milhas. Ponta 09. Ponta 09, mantém a posição, aguarda para o cruzamento. Azul 4-1-1-6 na escuta. Azul 4-1-1-6, casa receba de Índia, portão 03. Azul 4196, não escuto? Decolada aos 20, controle 120 decimal 8, mantém até 2500 pés, bom voo. 20, obrigado, boa tarde. Sua 09 está a nível cruzamento via Delta, Alfa, até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, transfere a torre novamente em 118 decimal 95. Alô, Azul 4196, 2199. Azul 4196, como recebe o som? Agora 5x5, estava na frequência rádio. Índia, portão 03, uma boa tarde. 5. Autorizado pouso, passou 20, baixar para lá. T09, táxi via Alfa, repartiu pronto no ponto de espera da 28. T09, recebemos uma modificação no seu plano para o nível 120. Aceita ou mantém o original? 3120, então. Afirmo. Gente, livre à direita, ataque na frequência, frequência livre espacial no pátio militar. Livre à direita, frequência livre espacial. Livre decolar da 28, vento 210 graus, cono 49. Livre decolar 28, até 2805. Torre Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, segue para o... Segue para o Graia? Aqui. Sim, siga a via eleitoral, reparte para o de Itapuã. Já na vertical de Piatã, o Guardião em questão da pouso para o 17. A gente aguarde para seguir para o 17, o Guardião 07. 7, mantendo em Itapuã. Oi, Salvador, boa tarde, está 9393, no ponto de espera pronto. Completa 9393, ali mantendo 28. Ali mantendo 28, está 9393. Perfil da saída da El, Leda, após direto Irume, após Irume conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5001 nos meus comandos. Visual com Airbus, decolada 28. Afirma. Gente, após o mesmo, nós segue na retaguarda sem interferir para a 17, reporte base para final. Sem interferir com o mesmo, a retaguarda reportará para a base para final, Guardião 07. 08, transponder 5001. Terra 9193. 3193. Portão 3193, correto. Portão 9, chama pronto, pushback, seu nome. Portão 9, chama. Alô, Salvador, boa tarde, Senhor 61942, informação Romeu, cópia RIC. Alinhado, estimado 1 minuto e meio. Avante a posição, para 9393. Isso, autorizado, nível 350. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, após curva direita no perfil da saída Aron, transição Aru, intercepta Perdulo 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5006 no transponder. O chinelo 61142, autorizado no Recife, nível 350, quando a pista 28, mantendo pro até 2.500 pés, após curva direita, na saída Aron, transição Aru, intercepta Perdulo 17. Controle 120, decimal 8, transponder 5006. Chané 6142, correto. Portão 1, chama pronto, spec, funamento. Chama pronto, 6142. Solo controlado, livrando, pela ótica da Gente, solo 28, frequência livre estacionar. 7, 9393, livre decolada 28, vento 210 graus, como 7 nós. Livre decolagem 28, tá 9393. A linha mantém 28. E mantém 28. T9393, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tá 3... 9393. Então, poderia confirmar o vento para 109? 210 graus com 17 nós. 19, sim. T09, livre decolar da 28, vento 210 graus, cono 7 nós. E livre decolar, nossa, 09. Aeronave decolada 232, controle 120, decimal 8, bom voo. Posta, aeronave. Vou na controle 208. Lé 63, 15, portão 4, autorizado, reporta ataque. Portão ataque 63, 11. Torre Salvador, o TAN 3560, está estabilizando o localizador da 28, tem o campo à vista. 3560, boa tarde, reporte final de 5 milhas. Vamos reportar a final de 5 milhas, o TAN 3560. Limpo 07, boa tarde, prossiga. Então, 3193, portal 9, autorizado, reporta ataque. O Olimpo 07, confirma o local de sobrevoo, por gentileza. Gente, só um instante, cópia. Olimpo 07. De 4 milhas agora, tá? 3560. 3560, livre pouso na 28, vento 210 graus, com 17 nós, altímetro 0 no 5. Ok, tem livre pouso, o TAN 3560. Salvador, boa noite, cinco nove, boa tarde. Gol no 659, boa tarde, prossiga. Por gentileza, quantos da presidência do Galeão? Gael Leda e Grumi. Obrigado. Taxi Oceaner 6315 com 162 a bordo, 450, alterna o Galeão. 162, 450, Galeão. Prossegue o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. 15, Juliette Alfa 28, 19, 95, 63. Então, 3560, boa tarde. Índia, portão 04. Índia, 04. É o 3193 para o táxi, que é o 970, 3193. Então, 3193, táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 014 agora, um bom voo. Via Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera 28, chama 395, Dan, 393, volta lá. O 07, copia. Limpo 07, autorizado, voo local Salvador-Salvador, prossegue para a área Netuno, inicialmente restrito ao nível 085 até a liberação do controle para ascensão a 1005. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, após curva esquerda, prosseguindo direto para a área Netuno. Controle em 120, decimal 8, aciona 5501 no transponder. Pelo 0 vizinhança do aeródromo. 07 no pátio militar, reporta quando pronto para o táxi. Chané 6142, se tiver estacionamento no ONU. Chanel 1142, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6326, final da 28, baixou e travou. Boa tarde, Chanel 6326, livre pouso na 28, vento 210 graus com 1,612 de nós, altímetro no 015. Ok, no 015, livre pouso na cabeceira 286326. Chanel 6315, boa tarde, pronto, cabeceira 28. A gente mantém o ponto de espera, Chanel 6315. Pastor 20, prossiga. Boa tarde, senhorita. Instrumento para Fortaleza. Autorização. Esse pastor 20, poderia confirmar o horário do plano? Ainda não possui. É para 18. 18, 15, só mais 2 minutos para a cobra, por gentileza. Me escuta aguardando, pastor 20. Escuta para a cobra. 07, prossiga. Entre Olimpo 07, o ajuste agora no 0 no. Aeronave da Gol, chamou? Tomou 2097, Elco, 2097. Gol 2097, só um instante, cópia, por gentileza, prepara a saída da El Coral, aguardando. Da El Coral. Salvador, eu vou 9659, boa tarde, informação Romeu, 360, galhão. Gol no 659, boa tarde. Informação Romeu, confere número 2 para a cópia. Prepara a saída da El Líder 1, me aguardando. Aguardando. Mantém 28, Chanel 63, vamos sim. Fez 26, solo 45, livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 121, décima 1. Vivendo próximo à esquerda aqui, o solo é 121, décima 1. Afirmo. Obrigado. 315, livre decolar da 28, vento 210 graus, cono 5 lá. Autorizado decolar de pista 28, chinelo 6315. 065, boa tarde, número 3 para a Copa, prepara a saída da Aéole da Motiva, aguardando. Obrigado. 142 com 131 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, terreno Natal para o táxi. Chanel 6142, prossegue o táxi via pátio 3 e reporta para ingresso na táxi Alfa via Kilo. Afirmativo, via parte 3, a porta para ingressar na taxa Alfa via Kilo, Oxané 6142. Oxané 6326, prossegue o táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso parte principal. Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso parte principal, Oxané 6326. Olimpo 07, prossiga. 0.8, bom voo. 326, ingressa Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Oxenar 6326. Oxenar 6142, prossegue Kilo Alfa até o ponto de espera da pista 28, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, ajuste no 015, bom voo. Oxenar 6142, prossegue via Kilo e Alfa, ponto de espera 28, 95, com 1015 no altímetro, 6142. Carregador? É nóis. Dá uma ajudinha aí? Deve. Zero, 017, copia? Copia, 2017. Apenas confirmando, tenho pré-aprovado 240. Copia, aguarda a coordenação 200. Copia 24, menos depois a gente passa. Gente, autorizado então para Ilhéus, nível 240. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés após curva esquerda no perfil da